Azul 4039, chame Centro Recife, 125 décima 1, Terno 123 décima 8. Zero, seu controle Salvador, sua identificação. Desce para o nível 050, ajuste 1015, chegada com a média 1. 050, com a média 1. Decolado, soma 0, vento no 60 graus, 09. Salvador, é o guardião 01. Precisa. Solicita manter 1.507, estão operando uma câmera técnica em radiador. Se possível, manter 1.500 no escuta câmera de controle. Gente, guardião 01, por quantos minutos necessita de... para manter 1.500 pés. Guardião 01. Na escuta. Por quantos minutos necessitará manter 1.500? Por aproximadamente 15 minutos. 15 minutos, gente. Há um tráfego em aproximação, mais ou menos... daqui a 7 minutos chegando na posição passando através de fora da barra. Vou necessitar que mantenha 1 no 1000 quando a aeronave estiver mais próxima, entende? Afirmativo. A gente foi solicitado e deteremos para 1 no 1000, guardamos 0 1. Estapa desça para 4010, ajuste 1015. Estapa em 4015, 1010. Lomo 372, decolão 50, chame o controle de Salvador, 1, 198, voo 372. Controle, bom dia, voo 372, passa um dia e 700 pés. Voo 372, contato radar, subo 370, direto Jamo. 370, direto Jamo, com 372. Bono 372, apresente o meu Fox 018. Obrigado, senhor. O meu Fox 018, 372. Delta 3179, pode esperar a próxima. Delta 3179, autorizada linha de rolar, zona 0, vento no 60 graus, 619. Autorizada linha de rolar, Delta 3179. Uno 372, chama centro Recife, em 1-26-85, alterna 1-25-45. 2685-1245, obrigado, bom dia, 372. Bom dia. Meia dúzia zero desça, inicialmente para 25-00-10, ajuste 1-0 no 5, livre LS X-Ray, pistão no 0, reposta estabilizada, guarda descida 2000 pés. 2-5, aguardando e está autorizado X-Ray, 1-0, 1-1-60. 1-1-60, tráfego, posição de 1 hora, 1-1 milhas, rumo oeste, mantendo 1-1000 pés sobre a linha do litoral. Sim, 1-1-60. Guardião 01. Mais curto, Guardião 01, agora formando o controle, vai descer para 500 pés no litoral. Gente, já terminou a missão? Prima aqui, já não dá tempo demais. Ok, já retorna a Salvador? Prima aqui, eu retorno a Salvador para o litoral, no momento aqui no setor do Rio de Janeiro. Gente, pode ir através do parque do setor sul para a transferência. Ok. Reporte no parque do setor sul para a transferência, 14. Uno 160 desse para 2000 pés. Ajuste permanece. 10, 15. 2000 comigo, 1960. Decolou a 1. Chame o controle de Salvador 119 decimal 8. 19 vai tirar. No seu controle de Salvador, sua identificação. Desce para o nível 050, ajuste no 0 no 5, direto SAP. Controle, bom dia, eu tá 3179. 3179, contato radar, suba nível 320, direto Leda. Direto Leda. Guardião 01, no chão de torre, 118 decimal 95. Boa. Deu 1160 estabilizado? Estabilizado. Ok? Estabilizado, 1160. Gente, completa a aproximação, chão de torre, 118 decimal 95. 1895, mais dia. Salvador, gol 1160. Gol 1160, continue a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste altímetro 1015. Qual 1015 aguardando autorização, 1160. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01, aproximando de Itapuã, 500 pés pelo litoral para Salvador. Quando autorizado, direto para a faixa do Grécio. Gente, o Guardião 01 no reporte vertical do farol de Itapuã, o ajuste de altímetro 1095. 1095 reportará farol de Itapuã. Guardião 01 no, a torre? Ah, escuta. Tá visual com o Boeing da Gol na final da Sono 0? Afirma. Tem condições de efetuar o cruzamento da final da 1-0 à retaguarda do Boeing da Gol? Afirma, tio. Com a devida separação, tem condições. 01. Gente, o Guardião 01 cruze a final da 1-0 à retaguarda do Boeing da Gol. Reporte de curta final para o pátio do Graé. Guardião 01. Cruzará a final da 1-0 à retaguarda do Boeing da Gol. Reportará final para o Parque do Gré, 01. O gol 1160 informa o Alfa Serra 50, efetuará o cruzamento à sua retaguarda. Tem interferência, 500 pés, autorizado por uso, pista 10, vento 1160 graus, 099. Gol 1160. Livre o posto, 1160. Guardião 01, no visual, reporte sol controlado do Pátio Graer, o vento 150 graus, 099. Reportará sinal do Pátio Graer, o Guardião 01. Gol 1160, sola 03, libere primeira direita, sol Salvador, 121, decimal 1. 219, o 1160. Chiné 6312, cabeceira 10, pronto. Ali mantém cabeceira 10, Chiné 6312. Minha área manter o Chiné 6312. Vitorinho Juliette, Papatango Vitorinho Juliette, autorizado acionamento e porte de táxi. Chiné 312, autorizado decolagem por 1-0, vento 1-70 graus, 099. Dá 1-0, Chiné 6. Bravo Táxi, Vitor e Juliette, reporte na Oscar, deixa o altímetro na 015. 3179, chama de centro Recife, 125, decimal 1, alterno 23, decimal 8. 25, 1, 2, 3, 8. Grato. Dono 891, desça para 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. Dono 891, livre de desvio, reporte estabilizado após desvio de Duna. Dono 184, seu controle Salvador, aciona identificação, peça para o nível 050, ajuste no 095, voando etapa. Peça para o 050, voando etapa, dono 184. Gente, após o TAP, preparando o ILS WISC, voa a Serra Vitor 366 para completar. Ou prefere fazer o completo e voar o 368? Gente. O China 6312, decolou 07, chama o controle de Salvador, 199, decimal 8. 198, o Xané 6312, bom dia. Vitor e Juliette autorizado, alinhar e decolar, de imediato, pista 17, o vento 180 graus, 099. 4 no pé, trabalhar da bombe, 1095. Autoriza a proa de pelo? Foi bom. Quando o ponto de gol 2172. Pista 17, o Vitorinho de Juliette, o vento 180 graus, 099. Nível 3, 0 Romeu, Foto, 18, obrigado. Vitor Índia Juliette, decolar 08, chama o controle de Salvador, 199, decimal 8. 19 com 8, gráfico, Índia Júlia. Controle com aquele cordial bom dia, o Papatango, Vitor Índia Júlia. Estamos Vitor Índia Juliette, sob condições visuais, um no meu pé de corredor axé. Júlia. Juliette vai mantendo o litoral ou voa direto Cairo? Vai mantendo a linha então, pelos corredores mesmo. Pelas ali no meio da rota. 1891, completa aproximação, torno no 8 decimal 95. 1895, pela resposta. Desce para 25001010, ajuste no 015, livre RNA, correção livre, ILS WISP, pistola no 0, reposto estabilizado. 2507-615, autorizado ILS WISP, voo 994. Grau 079. Livre pouso, voo 891. Mexa o controle Salvador, aciona identificação. Desça para nível 050, ajuste 1015, chegada com a média 1. Reduza 2209. 2209, pode confirmar nosso número para pouso? É o número 2 para pouso. Tráfego que o precede na aproximação, tráfego da companhia em relação à duna 3 milhas da frente. Ok, em relação à duna, está 6 milhas de duna já? Negativo, está 1 ou 7 milhas. Pronto para a decolagem, o Guardião 05, eu informo Boeing da Gol, cruzando agora o eixo de decolagem da pista 17. Somente confirmando, o Guardião 05 vai prosseguir para pouso na boca do rio? Confirme. Esse agora, 2685-2545. Obrigado, Xana 6318. Bom dia, quando vem. De bom. Então, 3896, voo ITAP, desce para o 050. Pro Sul, vento 150 graus, 089, forte fora do sol. Bom, 891, me fala, 115, libere primeiro direito, chumbo solo Salvador, no 21, no decimal 1. 21, fala, boa noite, na vento. A torre? Coordenação. Oh. Fora do solo, vamos pro lado do farol, guardião. Guardião 05, decolou às 1h30, chama o controle de Salvador 119.8. 119.8, chamará. Para informação, o gol 2171 já está reduzindo para 165 nós. Teste 165 nós, gol 2171. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, condições visuais, 500 pés, ajuste no 015, reporte no local de pouso. 105, condições visuais, abordar o local de pouso para pouso guardião. O 2171, detor sequenciamento, mantenha presente proa, limite 1 minuto nessa proa. Correção, 2 minutos nessa proa. Positivo, limite é 2 minutos, quando autorizado eu vou estrear. Autorizado para 2000 pés, igual o 2171? Autorizado 3000 pés. 3000 pés, 2171. Tráfego que precede na aproximação, posição de 11 horas, 9.5 milhas, cruzando 2.800 para 2.500, braço 737.700 e da efetual luz da pistola zero. Oi, chefe, estamos com ele no notcast, acompanhando. O 2171, quando autorizado, solicita a proa do externo para estar a formação sobre Duna. Gente, o externo está fora, mas tem condições de interceptar na proa 140, da presente? Positivo, da presente, esquerda, proa 140, vamos no 2171. Estabilizou aí, aliás, com 9184. Gente, vou no 184, complete a aproximação, torre no 8.95. Gol no 184, estabilizado RTS, visual. Gol no 184, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 160 graus, 6129. Ajuste altímetro no 0 no 5. Livre pouso, 1015, gol no 1184. Gente, frequência livre. Desça para 2000 pés, ajuste no 015, livre LS, aposta estabilizada número 3. 2015, autorizado LS, é o número utilizado no localizador Campo Avista, Gol 2171. Gente, Gol 2171, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado, um ótimo domingo. 7-4. Obrigado. Torre, bom dia, Gol 2171, como número 2, final, passando externo, embaixo travado. Gol 2171, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 095. No 095, aguardando para livre, Gol 2171. Como é que é? Em que livre acionamento, reporte de pronto táxi. O Gol 1184, solo 23, libere primeiro direito. Chamo o solo Salvador no 21, no decimal 1. 21, não, não está livrando, Gol 1184, direito. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-09. 160 com 10, autorizado pouso, pista 10 para o Gol 2171, muito obrigado. Estabilizado? Negativo, estabilizado. Gente, complete aproximação, torre 1 no noite, decimal 95. Salvador, bom dia, o TAN 3896, estabilizado e elétrico, no 0 visual. TAN 3896, aguarde estabilização de pouso, ajuste o altímetro no 095. 0-9, ajuste. 0-5, ajuste. Gol 2171, no solo 25, libera direito, chama o solo Salvador no 21, decimal 1. 211, gol 2171. Oscar Mike Yankee, autorizado táxi, reporte na Oscar Kajusha, altímetro 10 na 5. Três oito nove meia, follow os 3-8, libere primeira direita, Salvador, número 2-1, 2-1, lembrando, 3-8 a meia. Mas como é que é? Que decolado, 1-7, o V1, 1-7-0, grau 3726, o controle de Salvador, sem identificação. Desço para o nível 050, ajuste no 0 no 5, chegada Bomé de 1. 050, bem 15, Bomé de 1, 3726. Pode ir, Itapi. O Oscar Mike Yankee decolou ao 3-1, chama o controle de Salvador, 1-1-9-8. Ao 3-1-1-9-8, Oscar Mike Yankee. Confirma a aeronave que chamou a torre? O Xenar 6223, tô tentando contato com o solo, negativo contato. 1-2-1-1, a frequência do solo. Condições visuais, 1 no meu pé, direto Manati, ajuste Salvador com referência 1-0 no 5. O Oscar Maquiano solicita permanecer nos corredores até o final da barra, ok? Gente. Salvador, bom dia, Altran 3663. Altran 3663, autorizado, NR decolado, zona 0, vento 1, 40 graus, 1 a 0 máximo. Vida com a zona 0, 3663. Não tem aeronave na aproximação? Necessário, pode aguardar alinhado o T3663. Sobre 726, desce para 2.000 pés, ajuste no 0.5, livre LS, aporte estabilizado. 2015, chamará estabilizado, 3.7, 2.000.